Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Joelhos dobrados, quero levar uma ideia contigo a Deus. O assunto é a favela, como sempre é pelos meus que tão na rua, cada dia é uma Ku Klux Klan. A guerra é no psico, não sabendo amanhã. Mergulhados no pecado até a tampa, o mundo tá imundo e o pecado é a lama. É, parei pra ver, poucos foi que não se corromperam pela fama, a droga, o maldito dinheiro. É, eu peço pelos meus, eu sei são poucos que tão limpo. A lama do pecado aqui tá consumindo, ó Deus. Com a esperança que tá escassa entre os moleque, andaram no pecado e sujaram suas vestes. Nos lava com a tua água que é tão pura e traz vida. O teu azeite sobre nós cura as feridas. Sem compaixão aqui ninguém ama ninguém. Traficante ama pedra, rico ama o que tem. A sociedade é preconceito, engravatado não vai preso. Enquanto isso eu cito a todo moleque que foi criado no gueto. É, sem pai, sem mãe e ninguém tem compaixão, ó Deus. É por eles que eu peço, é pelos meus. Cansei de ver mãe chorando a Deus pelo filho que se perdeu. Escuta meu clamor, por favor, te peço, ó Senhor, tenha compaixão dos meus. Quem sofre, que morre, merece sem te conhecer. Meu Deus, te peço pelos meus. Que sofre, que morre, merece sem te conhecer. Meu Deus, te peço pelos meus. Te peço pelos meus. Que tão na rua, o sofrimento e a maldade da madruga, que contagia e incentiva os pivete. Enquanto isso Satanás vai juntando marionete. Ó pai, a teologia, a psicologia, não adianta nada se na madruga fria o líder passe vendo viaduto. O pivete sujo não se importa, sai e vai viver o mundo a cada dia. Valores têm se invertido, ser pastor é cuidar de ovelhas. Ensina isso a Cristo pra vários que têm brincado, perderam medo, esqueceram que a raiz de todos os males é o dinheiro. É, tá se cumprindo a profecia. Muitos desacreditam, o amor se esfria. Na periferia, o crack predomina. O dinheiro ceifa vida igual a pedra no centro de Brasília. As leis desse país tá sujo igual um porco. Não deixa o pai corruptos legalizarem o aborto. Meu povo perecendo, já sofreu, perdeu, não entendeu. É, eu peço pelos meus. Cansei de ver mãe chorando a Deus pelo filho que se perdeu. Escuta meu clamor, por favor, te peço, ó Senhor, tenha compaixão dos meus. Quem sofre, que morre, merece sem te conhecer. Meu Deus, te peço pelos meus. Que sofre, que morre, merece sem te conhecer. Meu Deus, te peço pelos meus. Thank you.